264, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18-6, tá 3264, é já. É. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3264, afinal da 190 baixada travada. Bom dia, OTAN 3264, vento 100 graus, 089, ajuste 1013, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso 10, 1013, tá, 3264. Fez 264, solo 51, no chame antes da Juliette para ingresso na parte principal. Chamar antes da Juliette na, pra entrada na principal, tá? 3264. Boa noite, Gol 1154. Identifique, desça para 2000 pés, chegada a Mari. Ajuste 1013, o EPROD TAP. Está autorizado LS, reporte estabilizado. EPROD TAP, direto, descendo 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado LS, reportaria estabilizado com 1954. Juliette, o TAP 3264. Gente, mantenha a posição, aguarde prevista a posição 07, porém ocupada no momento. Gente, aguarda o TAP 3264. TAP 3264, livre ingresso Juliette, portão meia dúzia. Juliette meia dúzia, 3264. Xanar 3613, puxa o Xanar, Gate 7. Autorizado, chama um táxi, 6313. Mará. Para o táxi, está com 160 motos, 4 horas, alterna, galeão. Pessoal autorizado via Pátio, Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto para decolagem, 6313. Pátio, Índia e Alfa, espera pronto. espera pronto, senhor. 323, a linha decola, vento 090 graus, 619. M3-13, decolada 06, controle 1, no MAV, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite, 19-8. Voo 5, 1154, estabilizado, LS, aproximação, pista 10. Chame torre 1-8, decimal 612, 1154, bom dia. 2-0, bom dia. Controle, deixando a M3-13, decolou, não sei se foi. É 3-3, suba 360, saída da Elva e Brodileda. 360, Brodileda. Torre Salvador, bom dia. Gol 954, estabilizado LS, a 1.5 milhas de a serra. Bom dia, Gol 1154, vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 013, cheque trem, livre pouso, pista no 0, Gol 1154. 1154, tem pouso baixado, travado, pizzaria Crate pro 633. Uno 54, solo aos 10, táxi via Foxtrot, Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa, Foxtrot, Juliette para o 11, voo 1154. Dado CAT 6313.